escutem. Banda, só um pouquinho baixinho. Precisa parar não, só segura baixinho. Belém, do fundo do meu coração, e por vários momentos eu agradeci a Deus aqui durante o meu show, por tantas emoções, alegrias que eu senti aqui com vocês mais um ano. O que aconteceu hoje aqui em Belém foi algo histórico, não só para Belém, mas para o show business. E eu quero de coração agradecer mais uma vez. Acho que sempre agradecer, eu vou agradecer nas minhas redes sociais, eu vou agradecer sempre. É a quinta edição do Bloco Vai Safadão. E é impressionante como a cada ano o trem vai crescendo mais ainda. Vocês se disponibilizam a virem a via, a estar aqui com as pessoas que vocês amam, com pessoas que vocês gostam, para vir se divertir. Desculpa aí qualquer coisa, mas tudo que a gente faz aqui é com muito amor, com muito carinho para vocês, e eu queria deixar essas palavras aqui em forma de agradecimento. Que Deus abençoe a vida de cada um que está aqui presente. Vocês continuem se divertindo, e quando vocês forem para casa, que vocês vão em paz, em segurança, que vocês cheguem da mesma forma que vocês saíram, amém? E que a gente possa se encontrar mais vezes em nome de Jesus, porque a energia de Belém faz bem para qualquer artista do Brasil e do mundo. Muito obrigado por essa alegria, essa energia maravilhosa de vocês. Muito obrigado. Um abraço, um beijo no coração de cada um. Natanzinho Lima está nos últimos ajustes ali. E ele vai seguir esse bloco. Vai fazer um grande show para vocês. Sintam-se beijados e abraçados. Eu vou encerrar com essa daqui. Que eu costumo dizer que a pessoa que você der um abraço agora vai ser a pessoa que vai ganhar mais dinheiro em 2025. A pessoa que você está abraçando agora é a pessoa que vai pagar o seu ingresso do próximo ano do Bloco Vai Safadão. Então abraça a pessoa certa. Abraça alguém. Abraça, abraça, abraça. Eu vou zoar e beber, colocar. Muito obrigado, Belém. Tira o pé do show. Agora pula, pula. E depois para agradar. Tira o pé do show. Muito obrigado, Belém. Eu vou fazer o movimento lá no meu apartamento. Entrou, gostou, gamou, quer mais? Já preparei, abasteci a geladeira. Tá lotada de cerveja, um ruído. O prédio vai balançar quando a galera chegar. E a cachaça, não tem hora pra acabar. O cheiro de amor no ar, vai todo mundo. Chega pra cima, beleza. Depois parará. E depois para agradar. E depois para agradar. Muito obrigado, Belém. Eu não canso de dizer, eu te amo, Belém. Papai do céu abençoe vocês. Obrigado, gente. Que Deus abençoe. Que Deus ilumine.